Pode começar? Já tá no ar? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, lembrar a vocês do curso A Crise da Inteligência, segundo Rogers Crutton, que eu vou dar aqui de 24 a 29 de novembro. Eu estou selecionando aqui alguns textos do Rogers Crutton que serão usados como material a ser comentado no curso. Ele tem algumas ideias muito importantes sobre este assunto, mas no curso eu não vou somente apresentá-las, eu vou apresentá-las e complementá-las a alguns tópicos que ele não parece ter percebido, mas que nós podemos acrescentar sem entrar em choque com o que ele está dizendo. Então, informações e inscrições com o misterioso senhor Edui, edui.ferro@gmail.com. O telefone 041 9650 9671 ou 9650 3209. Mudou o telefone, né? Então, haverá também inscrições online, mas é o tal negócio, como o pessoal que vem para cá gasta um dinheirão para fazer a viagem, essa coisa toda, então nós não vamos poder cobrar barato as inscrições para assistir online, porque senão seria até uma desfeita para quem está fazendo todo esse esforço e despendendo todo esse dinheiro de uma viagem. Então, eu creio que a partir ali de... já daqui uns dias já começam então as inscrições. Tá bom? Então vamos lá. Eu havia prometido para vocês dar uma aula sobre o assunto do senso da verdade. Para entrar num assunto, eu vou adotar uma espécie de, como é normal em filosofia, você entra num assunto pelo seu oposto. Então, vou começar por uma coisa que nós poderíamos chamar como, usando um título do Mário Ferreira, a origem dos grandes erros filosóficos. Eu não tenho essa presunção de fazer a origem de todos os erros filosóficos, mas pelo menos o de um que acabou se revelando fatal e que se repete de tempos em tempos. Então, analisando esse erro, essa falha, nós compreenderemos alguma coisa sobre o senso da verdade, como ele funciona, como preservá-lo e como jamais se afastar dele, na medida, claro, das possibilidades humanas. O grande erro a que eu me refiro, ele aparece quando Zenão de Eleia pronuncia aquela sua famosa frase de que você não pode jamais sair da sala onde você está, porque para você ir do ponto em que você está até a porta, você precisaria primeiro percorrer metade do caminho. E para percorrer metade do caminho, você precisaria percorrer metade da metade. E para percorrer metade da metade, você precisaria percorrer metade da metade da metade, e assim por diante. Do mesmo modo, ele dizia que Aquiles não conseguiria ganhar uma corrida com uma tartaruga, porque Aquiles também precisaria percorrer metade do caminho. Para chegar na metade, precisaria chegar na metade da metade, e assim por diante. Este problema, chamado paradoxo de Zenão de Eleia, que para mim não é de maneira alguma um paradoxo, é apenas uma pegadinha muito ridícula. Se você, depois de examinado o problema, vocês verão que é até, vamos dizer, indigno de um filósofo ele ter formulado uma coisa dessa. Ele tem esse tipo de raciocínio. Ele ainda tem uma importância muito grande, não só nos debates filosóficos, mas na vida cultural em geral. Volta e meia nós vemos pessoas oferecendo, sobre os mais variados assuntos, argumentos que têm, no fundo, têm essa mesma estrutura. Às vezes é um pouco difícil você identificá-los, mas com a prática você vai pegar. O problema do Zenão surge de um outro problema que havia aparecido dentro da escola pitagórica. A história como se conta, vamos dizer, nos manuais, a história como se padronizou e como é repassada para todo mundo é o seguinte: os pitagóricos acreditavam que os números são entidades sagradas, porque, dizia Pitágoras, tudo é feito de números. Então os números são a substância última da realidade. E por isso mesmo consideravam que os números são sagrados. Mas isso se refere, evidentemente, aos números inteiros. E quando Pitágoras descobre o seu famoso teorema de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, aí surge um pequeno problema, porque se o primeiro cateto mede 1, né, e o segundo mede 2, a proporção entre eles, que é a hipotenusa, não será um número inteiro, será o chamado número irracional. É 1,12717903, papapá, nunca termina. E dizem, essa é a história como se passa vulgarmente, e se passa em praticamente todos os livros de manuais mais populares de história da filosofia, repetem isto, de que os pitagóricos ficaram tão desarvorados com isso, porque se os números eram entidades sagradas, então, quer dizer, a existência de números irracionais praticamente demolia todo o universo deles, acabava com a sacralidade dos números. E dizem então que o sujeito que divulgou a existência dos números irracionais, um tal de Hipasso, foi assassinado pelos seus colegas, ou dizem, pelo próprio Pitágoras. Pitágoras o estrangulou. Falou um número irracional, você contou para todo mundo, ferrou com a coisa toda, matou o neguinho. Então, a partir, vamos dizer, da revelação da existência dos números irracionais, segundo se conta, então o prestígio sacro dos números inteiros cai e, em vez disso, se entroniza o mistério do contínuo. E como, então, por exemplo, uma linha, ela se compõe de um número infinito de pontos. Então entra aí o problema do infinito. E o infinito, aqui nós estamos falando do infinito matemático, o infinito quantitativo, o infinito ele não pode caber dentro vamos dizer, da série dos números inteiros, ele não pode ser abrangido por um número inteiro. Então, ele, de certo modo, ele escapa do critério da sacralidade dos números segundo Pitágoras. Tudo isso eu estou falando é o que está nos manuais e o que vocês encontrarão em 1.000 livros a respeito. Então, essa descoberta do infinito, ela desestabiliza o mundo pitagórico, tá certo? E um dos efeitos dela, desse acontecimento, deste infausto acontecimento, segundo dizem, foi o surgimento dos paradoxos de Zenão de Eleia. Para percorrer uma distância, você tem que percorrer a metade, para percorrer a metade, você tem que percorrer a metade da metade, e a metade da metade da metade, e assim, portanto, um movimento é impossível. Tá certo? E, evidentemente, as pessoas, quando ouviam esse raciocínio, ficavam muito impressionadas, né? E entravam numa espécie de paralisia mental, né? Bom, acontece que, quando você vê um triângulo retângulo, né? Portanto, um triângulo que obedece ao teorema de Pitágoras, você vê claramente que a hipotenusa, a medida da hipotenusa, de fato, dá um número irracional e o número irracional não termina nunca. Porém, quando você está olhando, você sabe que a hipotenusa termina em algum lugar. Não é o triângulo infinito. Não existe a hipotenusa infinita. O número, a formulação desse número, sob a forma de uma cifra matemática baseada no sistema decimal, pode dar um número que não termina mais. Mas a hipotenusa termina, ela tem um tamanho finito. Tá certo? Então, como é que uma figura finita, de uma linha finita, ao ser transposta em termos aritméticos, começa a parecer infinita? É evidentemente um engano, né? O que é infinito é o número e não a hipotenusa. Isso significa que um número é usado ali como unidade de medida. A medida da hipotenusa não é a hipotenusa. A medida de uma linha não é a linha. Ela é uma outra coisa. Ela é a transposição da linha para uma outra linguagem. Você está passando de uma linguagem geométrica para uma linguagem aritmética. Note que na Grécia, até a época, A geometria, de fato, se desenvolveu antes da aritmética. Então, até para fazer as contas elementares de aritmética, eles usavam meios geométricos para fazer as contas. Foi depois que inverteu. Hoje, qualquer criança sabe equacionar figuras geométricas em termos aritméticos, em termos algébricos, que a álgebra vai aparecer muito depois. Mas na época não. Eles usam a própria geometria como meio de você fazer as contas. E, evidentemente, nessa transposição de uma linguagem para outra, surgem alguns equívocos. E o primeiro deles é confundir a medida da coisa com a coisa. Então, bom, onde dizer não está errado? Ele está confundindo uma distância no espaço com a medida dessa distância. Não é isso? Quando ele fala, bom, nós, para percorrer uma distância, você tem que subdividir o espaço na metade, depois na metade da metade, metade. E essa subdivisão não termina nunca. O que eu tenho a dizer é o seguinte: subdividir o espaço é uma expressão absolutamente nonsense. Jamais se subdivide o espaço, você subdivide coisas. Hã? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma casa, eu separo aqui um quarto, ali uma cozinha, ali uma sala de estar. Estou subdividindo o espaço? Não, eu estou subdividindo a casa. O espaço continua contínuo, do mesmo jeito. Se eu subdividisse o espaço, então ele deixaria, simplesmente deixaria de ser o espaço. O que é o espaço? É a possibilidade de conter coisas em número ilimitado. O espaço não é nada mais do que isso, do que a possibilidade de coisas corporais. Então, o espaço, como ele é uma mera potencialidade, nesse sentido, ele não pode ser subdividido. A expressão subdividir o espaço é um absoluto nonsense. E o Zenão cai justamente nisso. Ele acha que ao subdividir uma sala, tá certo? Ou ao subdividir, por exemplo, uma estrada em quilômetros ou milhas, você está efetivamente subdividindo o espaço. Eu digo, não, idiota, você está subdividindo a estrada. O espaço tem que ser contínuo do mesmo modo para que você possa subdividir a estrada. Se o espaço se subdividisse, tá certo? Cada vez que você subdivide a estrada um pedaço, então cada vez que tem um quilômetro seguinte desapareceu. O próprio espaço está subdividido. É? Então você cortou o espaço em pedaços, né? O que é incompatível com a própria natureza do espaço. Então, a confusão da coisa com a sua medida se torna, vamos dizer, o pecado original da filosofia, por assim dizer. E isto se repete de tempos em tempos. E tanto que sempre que você encontra alguma imprecisão, alguma indefinição, alguma incapacidade, impossibilidade de você alcançar uma medida correta, todo mundo entra em desespero. Como, por exemplo, quando apareceu o princípio da incerteza do Heisenberg, ele diz, bom, não dá para você assinalar, né, a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Todo mundo ficou aterrorizado porque parecia que a racionalidade do universo tinha sido destruída. E daí surge a famosa frase do protesto do Einstein: não, Deus não joga dados com o universo. Né? Então, qual é o problema? Você está confundindo o universo com a sua medida. O que é incerto ali, o que é incerto é apenas a medida que nós fazemos. Agora, por que se inventou essa história de que a revelação dos números irracionais demoliu, implodiu a escola pitagórica, porque eles achavam que os números eram sagrados? E por que os pitagóricos consideravam, aliás, os números sagrados? O que havia de sagrado nesses números? Então, se os números eram efetivamente, preste atenção, se os números eram efetivamente sagrados, e se eles eram a verdadeira substância da realidade por trás das aparências, então é evidente que aquilo que dissolvesse a ordem lógica dos números, aquilo que dissolvesse a ordem matemática, tá certo? Representaria como que o predomínio do caos do próprio universo. Então, se existem os números irracionais, então os números não são mais sagrados e tudo caiu. Ora, acontece que, eu acho que só quem entendeu o pitagorismo no mundo foi o Mário Ferreira dos Santos. O resto, todo mundo escreve besteira a respeito, os melhores livros escrevem besteira a respeito, porque jamais tentaram examinar esta coisa, exceto desde um ponto de vista que já foi criado por toda a tradição dessa historinha consagrada sobre os pitagóricos. Então entra numa espécie de círculo repetitivo, onde os mesmos erros geram novamente os mesmos erros, etc, etc. Então, em primeiro lugar, por que considerar os pitagóricos como idiotas que cultuavam os números? Transformar-se numa espécie de seita tipo Rajneesh, em que o nego coloca lá um número no altar e se prosterna diante dele. Por que depreciar as inteligências antigas? É claro, os pitagóricos tinham algumas esquisitices. Por exemplo, eles acreditavam transmigração, o sujeito morria, eles transformavam num animal, então você não podia comer um porco, porque esse porco deve ser o fulaninho que era meu amigo ontem, não posso comer o porco. Eles tinham essas esquisitices. Mas quem não tem esquisitices, está certo? Então, por conta de duas ou três esquisitices, você transformar todo o universo deles numa espécie de sistema de esquisitices é você se fazer de muito superior em vez de você tentar entender. Por um lado, eles reconhecem Pitágoras como um dos fundadores da ciência matemática. Por outro lado, dizem que era um imbecil que cultuava os números, um imbecil supersticioso que cultuava os números. Fala, não, as duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Tá certo? Então, o que ele via de sagrado nos números tinha de ser alguma outra coisa. E quem explicou isso pela primeira vez foi o Mário Ferreira dos Santos. Disse, os números que os pitagóricos consideravam sagrados, entre aspas, eram sagrados porque eles não eram simples números no sentido aritmético, matemático moderno. Eles eram formas lógicas e eram leis ontológicas. Então não se tratava do 1, do 2, do 3, do 4, embora fossem assim formulados verbalmente. Tratava-se de unidade, dualidade, trindade, quaternidade, etc, etc. E, não por coincidência, cada um desses números expressa efetivamente leis ontológicas que são absolutamente, como é que diz, invencíveis. Que expressam uma necessidade absoluta. Por exemplo, tudo o que existe tem de ter alguma unidade. Como dizia Dan Scott, né? O um e o ser se convertem um no outro. São a mesma coisa. Ser algo é ser um. Se for dois, já não é uma coisa, são duas coisas. Né? Então, ser alguma coisa é ter alguma unidade. Esse princípio é absolutamente universal. Quando você encontra um fenômeno, um ser aparente, cuja unidade você não consegue captar, então aquilo está no estado de existência que é nebuloso e incerto. Você não sabe se aquilo existe ou se é uma aparência de uma outra coisa. Só quando você apreende a unidade do ser, é que você tem alguma ideia do que ele é. Isso é óbvio para todo mundo. Porém, essa ideia de unidade, ela tem uma implicação imediata. Se nós perguntarmos assim, o que é unidade no sentido absoluto? Só uma coisa pode ser unidade. O todo universal. O resto que está dentro dele é tudo múltiplo, tem vários. O que existe sob a forma absoluta de uma unidade? Digo somente a totalidade universal. E essa totalidade universal é também infinita. Então, unidade, só existe unidade efetivamente na totalidade infinita. Tudo o mais tem uma unidade precária ou relativa. Como, por exemplo, nós mesmos, nós temos uma unidade durante a nossa vida, mas nós mudamos. É isso. Eu já não sou o mesmo que eu era quando tinha 3 anos. Todas as células do meu corpo já mudaram, as minhas ideias já mudaram, meus hábitos já mudaram. Então, eu conservo alguma unidade por baixo dessa variedade de estados, por baixo dessa sucessão de mudanças. Mas você entende que é uma unidade relativa e não absoluta, eterna e imutável. Então, unidade absoluta, eterna e imutável, a unidade do ser, como falava o Parmênides, só pode existir na escala da totalidade universal, a qual é infinita. Então, a unidade já tem dentro de si essa duplicidade de aspectos. Ela é unidade e ela é infinitude ao mesmo tempo. Não tem como não ser assim. O que quer que seja finito, afirma automaticamente a existência de uma alteridade. Porque uma coisa é finita, porque depois dela existe outra. Então, ela não pode ser uma unidade absoluta, é uma unidade relativa. Não é isto? Agora, a unidade absoluta que só existe no campo da totalidade universal, ela tem de ser, ao mesmo tempo, infinita. Então, a unidade contém dentro de si e não fora, essa dualidade. Ela é unidade e é infinitude ao mesmo tempo. As outras coisas não, elas são unidades relativas porque elas terminam em algum lugar. Então, quando elas afirmam alteridade, não é a alteridade interna delas, é a alteridade de uma outra coisa. Né? Quer dizer, que termina uma coisa e começa outra. Então, por isto mesmo, é que os pitagóricos consideravam que o número 2 é o número da geração e da produção de outras coisas. É o número da alteridade, evidentemente. Se existe uma coisa, existe uma outra coisa, né? Você tem então uma dualidade e essa dualidade, por sua vez, expressa uma das propriedades da própria unidade, que é a sua infinitude. Infinitude de uma infinidade de elementos que estão dentro dele, que compõem a sua unidade, mas que considerados uns em relação aos outros, não são a mesma coisa, são coisas separadas, né? Então, a possibilidade da alteridade quantitativa, onde você tem aqui uma coisa e você tem aqui uma outra coisa, está dada pela alteridade interna da própria unidade, que é ao mesmo tempo unidade e infinitude. Está entendendo? Então, considerado assim, esses números 1 e 2 não são números, não são quantidades, eles são. Por um lado, são formas lógicas. Por outro lado, são leis ontológicas. E assim por diante, todos os demais números. Então, neste sentido, esses números são indivisíveis. Considerados como leis ontológicas, o 1 é 1, o 2 é o 2, o 3 é o 3 e assim por diante. Não existe 3,5. Não pode haver uma forma lógica do 3,5, do 3,7. Muito menos do 3,1, 2, 3, 217, 915 e assim por diante. Por quê? Porque esta lei ontológica seria informulável, ela seria a forma da falta de forma, a forma do informe. Né? E, evidentemente, o informe como tal não teria em si o seu próprio fundamento ontológico, ele teria de ser apenas uma aparência. Então, isso quer dizer que o culto, entre aspas, dos números inteiros entre os pitagóricos revelava o quê? A consciência que eles tinham da existência de uma estrutura do ser. E que dentro dessa estrutura do ser poderia haver, além do ser, uma série de aparências internas que são mutáveis, que não são propriamente realidades. Tá certo? E essas aparências, elas são evidentemente, intelectualmente inapreensíveis, embora elas possam acontecer. Não é isto? Então, são as anomalias. Anomalias são coisas que acontecem. Por que que elas acontecem? Acontece porque tudo aquilo que existe dentro da unidade absoluta não é a unidade absoluta, são unidades relativas. Essas unidades relativas, nem cada uma delas considerada independentemente, nem todas elas consideradas uma, pode conter em si a perfeição total da unidade absoluta. Então existe necessariamente a imperfeição, a anomalia, o desvio, etc, etc, etc, etc. Então, esses desvios, eles podem ser em número ilimitado, mas ao mesmo tempo, eles não contêm em si a sua própria razão de ser. Eles são mais ou menos como essas figuras que as nuvens formam. Você olha, parece um camelo, parece uma pessoa, parece uma tartaruga, mas é apenas uma nuvem que está mudando de forma o tempo todo. Então esse é o mundo das aparências, tá certo? E por trás dessas aparências existe uma estrutura ordenada que permanece de algum modo, e é essa estrutura que é cognoscível. E a pista para essa estrutura cognoscível são justamente os princípios da unidade, dualidade, trindade, etc, etc, que o nosso Mário Ferreira expôs tão brilhantemente, até o número mil e tanto, no livro A Sabedoria das Leis Eternas. Então, eu acho que ele foi o primeiro sujeito que tratou dos pitagóricos com algum respeito. Quer dizer, não fez deles figuras folclóricas de idiotas cultuadores de números, capaz de estrangular um sujeito só porque ele diz que existe um número irracional, quando... Ué, quem descobre o número irracional é o próprio Pitágoras, né? Quando ele faz o Teorema de Pitágoras, está dado ali um número irracional, se ele tentar medir a hipotenusa, tá certo? Mas, eu digo, para que medir a hipotenusa? Hã? Você só pode querer medir a hipotenusa se a figura geométrica, tal como você a concebe visualmente, não é suficiente para você e você quer falar dela numa outra linguagem, que é a linguagem da aritmética. E na passagem da figura física da hipotenusa para a sua expressão numérica aritmética, existe evidentemente um hiato, uma decalagem, como diz o francês, não é isso? Um desvio e uma diferença. Mas isso não é culpa da hipotenusa. Hã? Isso é culpa sua. Porque você quer forçar uma linguagem em cima de uma coisa que não está adequada a essa linguagem. Agora, se você, embora tendo descoberto os números irracionais, admitindo a existência dos números racionais, você ainda tem na sua cabeça um pouco do preconceito, da superstição, da sacralidade dos números, por você ter ouvido o ensinamento pitagórico de uma maneira diminuída ou já deformada, então você vai chegar às conclusões que Zenão chegou. Você vai confundir o espaço com a medida de espaço, né? E você nunca vai poder ir a parte alguma, porque para você percorrer uma distância, você tem que percorrer metade da distância, metade da metade, e assim por diante. Ora, mas para que isso acontecesse na realidade, por exemplo, para que Aquiles tivesse essa tremenda dificuldade de percorrer 200 metros, porque para percorrer 200 ele tinha que percorrer 100, para percorrer 100 ele tinha que percorrer 50, seria preciso que os passos dele fossem decrescentes. E ninguém anda com passos decrescentes, todo mundo anda com passos regulares. Não é isso? O que é decrescente é a medida. Não é a distância e não são os passos. Ora, como você acredita ingenuamente que ao passar do objeto para a sua medida, você passou do inexato para o exato, você passou do vulgar para o científico, o que você faz? Você pega a medida e a consagra como se ela fosse a realidade e você apaga a realidade como sendo uma coisa vil e desprezível porque está neste mundo de imperfeições enquanto os números estão no céu das leis eternas. Este é o erro mais permanente dos filósofos e da ciência também. Isso volta a acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você passa das coisas para os números no intuito de transitar do imperfeito para o perfeito e do indefinido para o definido, portanto, do incontrolável para o controlável. Os números lhe dão uma impressão de controle. Ele diz, ora, mas se eu exerço um controle sobre uma coisa, é porque o meu controle não é a coisa. Meu controle é um elemento externo que introduz na coisa. Vamos supor, eu estou aqui tentando treinar um elefante ou um cachorro. Então, todos os truques que eu faço para convencer o elefante ou o cachorro a me obedecer, não tem nada a ver com o cachorro, fui eu que os inventei. E eu estou, sobretudo, colocando o cachorro ou o elefante dentro de um esquema lógico que ele mesmo não compreende, que só eu compreendo. Então, ou seja, eu tenho um ardil, eu tenho um esquema, tá certo? Para induzir o bicho a fazer isso ou aquilo. O bicho não compreende o meu esquema. Ele só compreende uma parte dos estímulos que eu passo para ele. E é justamente porque ele não compreende o esquema como um todo que ele cai dentro da arapuca que eu armei para ele. Por exemplo, eu quero que o bicho saia da minha sala, eu ofereço uma salsicha para ele. Eu boto a salsicha lá fora e ele sai da sala. Garanto para você que ele está prestando atenção somente na salsicha. E quando ele percebe que ele saiu da sala e você fechou a porta, ele não entende nada do que aconteceu. A medida é exatamente isto. Com a medida, você coloca as coisas dentro de uma rede de relações que não fazem parte dela. Que é a sua mente e a sua intenção que criou. Então, isso significa que nunca a medida de uma coisa é a coisa. Isso é medir, é comparar uma coisa com outra coisa, não com ela mesma. Que tamanho tem um elefante comparado com ele mesmo? É indefinível, mas você pode dizer, o elefante é maior do que uma tartaruga e é menor do que uma montanha, por exemplo. Só que os elefantes para existir não dependem absolutamente nem de tartarugas e nem de montanhas. Tá certo? Agora, se toda medição é uma comparação, e comparação significa juntar dois pares, esses pares que você junta não podem fazer parte da constituição da própria coisa. Você pode comparar uma coisa com outra coisa existente ou com uma unidade de medida que você inventou. Não deixa de ser uma coisa, embora seja uma coisa imaginária. E isso nos indica o seguinte: quanto mais exata for a medição que você está fazendo, tá certo? Mais você está olhando a coisa, o objeto, apenas pelo ponto de vista do interesse que você tem nele e não daquilo que ele é em si mesmo. Eis aí porque o progresso da técnica, que é o progresso da manipulação dos objetos, vem se traz sempre, tem sempre um preço a pagar. E este preço é o seguinte: quanto mais exatamente você consegue manipular as coisas, menos você as compreende em si mesmas, né? Então é a mesma coisa que dizer, quanto mais poderoso você fica, mais burro você fica também. Isso é inevitável. Porque se eu tenho um certo domínio técnico sobre uma coisa, é normal que eu deseje olhá-la somente pelo aspecto daquilo que eu domino. E esquecer o resto como se fosse, vamos dizer, um fator irracional desprezível. Só que acontece que essa parte que eu domino não está na coisa, ela está em mim. Ela não é, não reflete elementos da própria constituição da coisa, mas elementos daquilo que eu pretendo fazer com ela. Os pragmatistas, já no século XIX, Charles Sanders Peirce e William James, eles perceberam isso e eles generalizaram este fenômeno como se ele fosse uma lei. E dissesse, todo conceito que eu tenho de uma coisa não tem nada a ver com a coisa, expressa apenas aquilo que eu quero fazer com ela. Isso se aplica a praticamente todos os conceitos científicos e, sobretudo, conceitos tecnológicos. Mas acontece que se todos os conceitos absolutamente fossem assim, eu não poderia perceber que são assim, porque eu não teria como perceber a diferença entre a coisa e o que eu quero fazer com ela. Então, existe, evidentemente, dois tipos de conceito. O conceito objetivo, que expressa o que a coisa é em si mesma, na máxima medida da minha capacidade de percepção. E o conceito científico-técnico, que expressa apenas aquilo que eu pretendo fazer com a coisa. E que, para mim, passa a representar a coisa como se fosse ela. Então, na quase totalidade dos casos, quando você vê monstruosos erros filosóficos, eles nascem todos deste problema. E esse problema nasce da onde? O neguinho criou um conceito para manipular a coisa. Em seguida, ele joga a coisa fora e fica só com o conceito. Ou seja, fica com aquilo que ele pretende fazer. Ele está falando não da coisa, mas dele mesmo. E acredito que está falando da coisa. Então, a redução de cada coisa aos seus usos técnico-científicos são, vamos dizer, um grande paradoxo, que por um lado eles permitem, esta operação permite que você exerça uma ação mais eficaz na realidade. Você aja sobre a realidade. Por outro lado, ela está fugindo da realidade. Então, eu fujo da realidade para poder manipulá-la. Eu não quero saber o que a coisa é, eu só quero saber no que eu quero transformá-la. Então, no século XIX, esta operação, com todas as consequências cognitivas, consequências técnicas positivas e consequências cognitivas desastrosas que ela traz, ela é consagrada, de um lado, pelos pragmatistas, que dizem que todo conceito é assim, eu digo que é impossível. Só os conceitos técnicos científicos são assim, mas por outro lado você tem conceitos ontológicos que não são assim. E se todos os conceitos fossem de tipo técnico-científico, você nem poderia saber que isso acontece, porque você não conseguiria distinguir entre o objeto das suas ações e a própria ação. Se você consegue distinguir, é porque nem tudo o que você pensa do objeto expressa só o que você quer fazer com ele, mas algo expressa o que ele é realmente em si mesmo, independentemente da sua ação. E, por outro lado, a mesma operação é consagrada pelos marxistas quando dizem o que importa não é interpretar o mundo, mas transformá-lo. Então, a transformação, veja, em toda a tradição marxista, a transformação de uma situação ou de uma coisa é consagrada como o único modo válido de conhecê-la, a praxis. Estão entendendo? Acontece que, tal como eu observei no livro Jardim das Aflições, se você pega uma árvore e a transforma numa cadeira, você só pode conhecer agora diante a cadeira. Você não pode mais estudar a árvore porque ela não existe mais. Então, eu até reproduzi ali um belo poema do Antônio Machado, em que ele celebra uma árvore, uma árvore caída, né, em que ele observa e diz: deixe-me aqui anotar o que você é antes que alguém te transforme em alguma coisa. Você te transforma num móvel ou queima na lareira, e daí você vai ser outra coisa, não vai existir mais, mas eu estou vendo você agora como você é. Então, digo, este poema do Antônio Machado, eu acho que ali está contida a crítica mais devastadora a erros tradicionais da filosofia. Erros que, na própria época do Antônio Machado, pouco antes até, estavam sendo consagrados como normativos. Toda a filosofia da praxis não passa disso. Não é isso? Nós não queremos entender a situação, nós queremos mudá-la. Eu digo, sim, mas depois que você a mudou, ela não existe mais, você não tem mais como compreendê-la. Não é isso? Então, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que eu não estou compreendendo, e transforma a pessoa num cadáver. Então eu não preciso mais compreendê-la. Eu dou um tiro na cabeça dela. Para que vou ter trabalho de compreender esse cara se eu posso mandar ele para o beleléu? Então, a filosofia da praxis, na verdade, é a desistência de compreender. E ela consagra, vamos dizer, a ação transformadora. Portanto, ela consagra o sujeito ativo como se fosse o centro da realidade. E ainda tem a cara de pau de dizer que é um materialismo. Eu digo, mas que raio de materialismo é esse onde só o sujeito existe? O resto são tudo aparências que você vai modificar. Isso é um idealismo subjetivo do mais doido que já existiu, mais doido que o do Zenão. Não tem nada de materialismo ali. Então, do mesmo modo, no pragmatismo, que é cujo desenvolvimento é mais ou menos contemporâneo com o do marxismo, até acompanha até hoje existem pragmatistas, existem marxistas, acontece então exatamente o mesmo erro de confundir a coisa com o que eu quero fazer com ela. Agora a pergunta seria o seguinte, ele disse, o conceito de uma coisa não expressa o que ela é, mas o que eu quero fazer com ela. Pergunta, com ela quem? Se a coisa não é nada em si mesma, eu não posso fazer nada com ela. Não é isto? Preste bem atenção, até um rolo de papel higiênico tem de ser alguma coisa para que você possa fazer algo com ele. Se ele se reduzisse ao uso que você quer fazer dele, bom, o uso que você quer fazer é um projeto que está na sua mente. É algo a ser feito. Algo, portanto, que não existe ainda. Digo, você conhece, você alguma vez já conseguiu limpar o seu bumbum com um rolo de papel higiênico que não existe ainda? Ninguém consegue fazer isso. Eu já tentei. Então, deixa eu testar o pragmatismo aqui. Não tem rolo nenhum ali, mas eu tenho o conceito do rolo. Não funciona. Então é assim que a filosofia cai nesses erros ridículos, pueris, tá certo? E ele se repete ao longo dos séculos por causa da ilusão do domínio do universo pela inteligência humana. Então você eleva o sujeito a centro do universo, origem e fonte de todas as coisas. Você se autodiviniza de algum modo. Só existe eu. Você vê que em Karl Marx só entende a natureza como matéria-prima, coisa a ser transformada pelo ser humano. Eu digo, uai, mas e antes de aparecer o ser humano? A natureza não era nada? Se ela não era nada, aonde apareceu o ser humano? Dentro do inexistente? Não, ele teve de aparecer numa natureza que já existia, que já era algo independentemente dele e que só se torna matéria-prima para ele muito tempo depois. Pior ainda, é toda a natureza que é nossa matéria-prima? Não, só um pedacinho insignificante dela. Quando você pegar assim, vamos dizer, qual é o poço de petróleo mais profundo que já cavaram? Ele chega ao centro da Terra? Não. Então, quer dizer, você só está usando um pedacinho da superfície. E o resto? O resto não é matéria-prima, coisa nenhuma. O resto é simplesmente uma presença que te cerca e dentro da qual você está, e que jamais se submeterá integralmente aos seus planos. A ideia de que o ser humano possa dominar o universo, vamos dizer, é a ideia mais estúpida, porque se o ser humano dominasse o universo, todo o universo teria matéria-prima da ação dele e teria uma existência subordinada a ele. Então, é a mesma coisa de dizer, o ser humano abrangeria o universo inteiro, o universo inteiro não passaria de uma propriedade dele. Propriedade no sentido lógico e também no sentido jurídico. Tá certo? Ou seja, o universo passaria a existir dentro de nós e não nós dentro dele. O difícil será você explicar isso ao recém-nascido, que não está sabendo de nada, não tem matéria-prima alguma e não transforma coisa nenhuma no seu estado das suas fraldas. Então, se você perguntar, mas bom, você acaba de descrever o fenômeno cultural, mas psicologicamente, dentro da cabeça de cada um, como se produz esse erro? Esse erro se produz no corte da memória, na recordação inexata dos seus próprios processos mentais. Ou seja, você fez alguma coisa, você criou um esquema, e em seguida você esquece que foi você que o criou e você passa a tomá-lo como se fosse a coisa mesma. Então é a velha história do golem, o sujeito que constrói o monstro de barro e em seguida ele sopra o monstro de barro, adquire vida própria e começa a persegui-lo. Então isso quer dizer que este processo mas é de apropriação intelectual, cognitiva e tecnológica do universo, ele vive criando golems, onde nós somos assombrados por monstrinhos da nossa própria invenção. Por quê? Porque nós nos esquecemos que fomos nós que o inventamos. Então isso quer dizer que existe, na produção deste efeito, existe uma série de etapas. São vários processos mentais que foram sendo vividos, vivenciados. O primeiro desses processos é a percepção de alguma coisa. Se Zenon não tivesse percebido Aquiles e uma tartaruga, ele não faria nenhum raciocínio sobre Aquiles e a tartaruga. Então ele teve que perceber. Então esta é a primeira condição do conhecimento de qualquer coisa, e esta condição chama-se intuição. Na linguagem popular, intuição é usado como pressentimento, sacação, etc. Mas filosoficamente, na linguagem técnica da filosofia, intuição é percepção imediata de uma presença. Não pode haver intuição do ausente. Quer dizer, isso que o pessoal chama de intuição. Popularmente é exatamente aquilo que não pode ser intuído. Eu só posso intuir o que, por assim dizer, o que está na minha cara, porque é um conhecimento sem intermediários. Não é isso? Ou tendo como intermediário, no máximo, o meu próprio corpo, a minha percepção sensível. Ou seja, é uma coisa que eu não conheço mediante um esquema que eu montei, mas mediante uma percepção. O que quer dizer percepção? Sepio, sepire, quer dizer pegar, agarrar. E o per significa em volta. Quer dizer, eu agarro a coisa inteira pela sua presença. Por exemplo, quando você está lá comendo o seu prato de arroz e feijão, você não está comendo um aspecto, um conceito do arroz e feijão, mas o próprio arroz e feijão inteiro. Quando você vai para a cama com a sua digníssima, você não está transando com um pedaço, ou com um aspecto, ou com um conceito dela. Você tem que levar ela inteira. Se você esqueceu algum pedaço na sala, vai lá e busca. Então, é por isso que é o per. Quer dizer, é uma apreensão completa e imediata. Então, a intuição é... Sem intuição não existe conhecimento de nada. Dá para você perceber que intuição até os animais têm. Um pouco mais limitada, mas eles têm. Agora, basta ter intuição, fala não. O segundo elemento é memória. O próprio Aristóteles, no começo da metafísica, ele começa a dizer que os vários graus de conhecimento entre os animais dependem deles terem memória. Então, quanto tempo dura a sua memória? Quanto tempo você é capaz de reter algo que você percebeu? Por exemplo, se eu percebi algo e começo a pensar sobre aquilo, no instante que eu estou pensando, eu não estou mais olhando para o próprio objeto, mas olhando para a forma dele que eu conservei na minha memória, a qual forma já é uma seleção. Por exemplo, se eu olho uma vaca, eu sei que ela está cheia de leite. Mas a forma da vaca que se conserva na minha memória não tem leite nenhum. Senão começaria a vazar leite pelo meu ouvido, nariz, etc, etc. Então, eu conservo uma forma esquemática da vaca, que eu me lembro que ela se reporta a uma vaca existente que estava cheia de leite. Não é isso? E eu não preciso ter leite na minha cabeça para eu me lembrar que a vaca tinha leite. Tá certo? Agora, se nesse trânsito, vamos dizer, da percepção para a memória e depois para o pensamento, isso, os raciocínios que você faz, não em cima da vaca, mas em cima da forma que você conservou na memória. Você conserva essa forma na memória, dá um nome para ela, e daí você faz um raciocínio. Agora, acontece que tudo isso se reporta a uma vaca anterior que não era sequer uma percepção, que era uma coisa. Que a coisa se transforma em percepção, que se transforma numa forma da memória, que se transforma num conceito, que se transforma num raciocínio. Ninguém consegue fazer de outra maneira. Só quem consegue pensar sobre coisas é Deus. Nós pensamos sobre signos de coisas. Mas, justamente aí, nós temos que nos lembrar da nossa limitação, da nossa deficiência. E lembrar que os signos de coisas que se conservam na minha memória não são as próprias coisas, mas tenho uma dívida para com elas. Ou seja, eu tenho que retornar às coisas de novo e de novo e de novo. Para que o meu raciocínio sobre a vaca valha alguma coisa, eu, quando chego a uma conclusão, eu tenho de voltar a examinar o quê? a forma do raciocínio? Sim, tem que examinar a forma do raciocínio para ver se ela é correta, mas basta isso? Não, você tem que voltar a examinar a vaca. Por exemplo, aqui tem uma vaca e um touro. Eu raciocinei, raciocinei e falei, só quem dá leite é a vaca, a fêmea. Conclusão, está certa? Tá. Como é que eu sei que ela está certa? Porque eu volto a examinar a vaca e fico esperando que o touro dê leite, ele não dá, pô. Não é assim? Então, esse retorno à realidade, esse retorno do pensamento à realidade, marca, vamos dizer, o limite das nossas possibilidades. Todo o nosso pensamento é nada se não existe em torno de nós a presença do universo ilimitado, ao qual nós temos de retornar e retornar e retornar e retornar, sabendo que o nosso conhecimento está subordinado a ele e não ao contrário. Acontece que nesta passagem, quando Zenão faz o seu raciocínio, ele pega lá Aquiles e a tartaruga, ou pega a sala, guarda na memória, em seguida mede mentalmente esta forma conservada na memória, ou seja, transforma esta forma, esta figura, numa medida. Em seguida, analisa a medida e acredita que o que ele concluiu da medida se aplica não apenas à forma que está na sua memória, mas ao objeto correspondente. Onde está o erro? Está na memória. Ele se esqueceu do que ele estava fazendo. Ele foi infiel à sua memória. Está entendendo? E foi fiel ao pensamento. Ele segue o curso do pensamento. Mas no curso do pensamento, ele corta o fio da memória. Ele já não se lembra mais do que ele fez no começo. Praticamente todos os erros em filosofia surgem disso. E então, se você perguntar assim, onde está o senso da verdade? Ele está na sua memória, meu filho. A memória tem este problema. A memória é a mesma função que a imaginação, que a fantasia. Ela cria formas. Só que você pode criar formas de acordo com uma pauta que você pegou dos objetos percebidos, ou você pode criá-los livremente de acordo com o seu desejo. Não é isso? Eu, por exemplo, posso tentar lembrar uma casa que eu vi, ou posso inventar uma casa da minha cabeça, a função é exatamente a mesma. É como você desenhar de memória, desenhar da natureza, se olha uma coisa, olha lá, uma maçã, uma mulher pelada, qualquer coisa. Eu desenhei muitas mulheres peladas na Escola Pan-Americana de Arte. Então, lições inesquecíveis do meu grande professor Luigi Neviani. E aprendi muita coisa, não só de desenho, mas também da observação. E ali eu vi a tendência incoercível que a mente tem de se desviar do objeto percebido e criar a sua própria forma. Porque parece lógico, parece mais coerente. Daí vem o professor e diz, não é assim, olha lá de novo. Daí você olha e fala, oh raiz, não é que é assim? A curva não era como eu a percebi, o umbigo não está exatamente onde eu imaginei, e assim por diante. Então, esse retorno à natureza mostra a sujeição do nosso pensamento a um universo infinito que nos transcende, que nós não criamos, que nós seríamos incapazes de inventar e do qual nós dependemos para tudo. Porém, acontece aquilo que observou o Wilhelm Wöhringer no livro sobre o estilo gótico, que o ser humano tem terror do universo. Ele vê o tamanho da coisa, o negócio do Pascal. A solidão desses espaços infinitos me apavora. Existe não somente o espaço infinito, mas existe o tempo. E todo o tempo que me antecedeu. Eu apareci aqui depois de não sei quantos milhares ou milhões de anos. Eu não sei o que vem para trás e não sei o que vem para frente. Não é isso? Então, o universo não está à nossa mercê. Então, o que nós fazemos? Nós nos refugiamos para o mundo dos nossos pensamentos que nós dominamos e, em seguida, fazemos a mágica de supor que o universo obedece às formas do nosso pensamento. E como o demonstra o Teorema de Pitágoras, isto não acontece, nós não dominamos. O nosso pensamento chega num ponto onde você tem que optar. O meu pensamento diz que a medida da hipotenusa é infinita. Eu não posso terminar de medi-la jamais. E, no entanto, eu olho a hipotenusa e vejo que ela termina em algum lugar. Está entendendo? Então, em vez de nós buscarmos o que é o senso da verdade, nós tentamos abordá-lo por esse aspecto. Onde ele falha? E ele falha neste ponto. Então, este ponto, esta fidelidade à memória, isto é o verdadeiro senso da verdade, e é por isso que só existe verdade, senso da verdade, na confissão. Eu tenho de confessar para mim mesmo o que eu já sei, para eu poder partir daí para descobrir o que eu não sei. Senão, o que eu descobri daqui para dentro é falso, né? Porque baseado neste salto do conhecido para o pensado. Estão entendendo? Sem isso não existe ciência. E mais ainda, tem um imbecil, um tal de Rafael Queiroz, dizendo que, ao afirmar que sua consciência individual conhece a verdade, eu estou violando o ensinamento da Santa Igreja, porque é um magistério coletivo. Não é isso? Então, ele disse, então Olavo não acredita que o magistério coletivo da Igreja possa assegurar a fé. Só consciência individual pode. Eu disse isso e repito. O magistério da Igreja não pode assegurar fé nenhuma. Ele só pode assegurar a fidelidade da transmissão da revelação. Onde está a fé? Está na letra do dogma? Não, a fé está na alma do crente. Se o magistério da Igreja pudesse assegurar a fé, bastava ele proclamar um dogma e todo mundo tem fé. Agora, aonde que isso tem de ser processado para se transformar em fé? Na consciência individual. Uns aceitam, outros não aceitam. Portanto, o elemento decisivo é o livre-arbítrio humano. Então, o imbecil não percebe o que ele está dizendo, em defesa do magistério da Igreja, desmente o dogma do livre-arbítrio. Então, se existe o livre-arbítrio, então a alma individual, a consciência individual, ela está livre para ela confessar a verdade ou para ela negá-la. E estará sempre livre. Então, ela é o ponto decisivo. Então, é o que dizer, só existe conhecimento nela. Existe conhecimento no dogma? Não, no dogma existe verdade, o que é outra coisa completamente diferente. Verdade não é conhecimento. É uma verdade que está ali para ser conhecida. O conhecimento só acontece na alma do neguinho que recebe aquela mensagem e a compreende ou não, aceita ou não, e assim por diante. Tá certo? Então, se você pensar bem, o erro desse Rafael Queiroz é o mesmo do Zenão. Ele fez uma operação mental, ele confundiu a transmissão do dogma com o fenômeno da fé, e a partir daí começou a raciocinar. E chega esse absurdo, o magistério da Igreja assegura a fé. Fala, claro que não. Nem Jesus Cristo assegura a fé. Se ele quisesse impor a fé a todo mundo, então todo mundo teria fé. Uns têm e outros não têm. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio, meu filho. Entendeu? Então, Deus bate na sua porta, ele oferece, você manda embora, ele insiste, ele pede, ele implora, ele chora, e você pode não aceitar. Então, a fé depende do seu livre-arbítrio. Depende da assistência do Espírito Santo, claro, mas se o Espírito Santo vem e você manda embora, uma vez, duas vezes, eu não quero. Então, acabou. Então, o livre-arbítrio é uma coisa, vamos dizer, intransponível. Então, o próprio Deus não viola o livre-arbítrio. E a fé está no livre-arbítrio humano. Ela depende do livre-arbítrio humano. Sozinho você não faz isso, claro, você precisa da assistência do Espírito Santo, mas o que decide você a pedir a assistência do Espírito Santo? É o seu livre-arbítrio. Se não existisse a possibilidade até de você pecar contra o Espírito Santo, não existiria o fenômeno fé, meu Deus do céu. Você pode rejeitar tudo, você pode rejeitar a verdade. Você vê, o Concílio Vaticano I, do começo do século XX, baixou um decreto que o nego que assiste os milagres e continua não crendo, ele comete pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele está negando o que ele sabe. É? Por que isso pode acontecer? Porque existe o livre-arbítrio. É? Então, portanto, não cabe ao magistério da igreja assegurar a fé de ninguém. É? Ele oferece a perspectiva da fé. Oferece, justifica, ensina, etc, etc. Mas ele não pode obrigar ninguém a ter fé. Então, onde se dá o processo do conhecimento? Somente na consciência individual. E todo o processo cognitivo depende desses dois elementos, intuição e memória, e fidelidade à memória. Isso está por baixo de todo o método científico. Não haveria possibilidade de um método científico se não fosse isto. Portanto, se o sujeito disser, não, mas você está fazendo tudo dependendo da intuição individual e nós temos aqui o método científico que é muito melhor, etc. Você está serrando o galho no qual você sentou. O método científico depende disso. Se você não é capaz sequer de confessar o que você viu, o que você sabe, então, mesmo os resultados mais espetaculares dos experimentos científicos não vão lhe dizer nada, porque você pode mudá-los na sua cabeça. Então, a base de todo conhecimento é este. Só existe um método cognitivo real, é o método da confissão. É o único que está ao alcance do ser humano. Tá? Então, bom. Então, aqui, por hoje é só. Eu lembro de novo a vocês o curso A Crise da Inteligência segundo Roger Scruton, de 24 a 29 de novembro. Inscrições com o misterioso senhor Eduí. Telefone 041-9650-9671 ou 9650-3209. Eu hoje não vou fazer um intervalo para perguntas. Essa aula foi um pouco mais comprida do que as outras e acho que é uma aula bastante difícil. Vocês têm bastante o que pensar depois. Eu deixarei as perguntas para a semana que vem. Durante o período que eu for para o estado do Maine caçar ursos, não vai haver aula, mas isso é somente uma semana, né? Isso, se o urso não me comer, tá certo? Eu voltarei a dar aulas logo em seguida e no dia 29, né, eu terei um hangout com a Kelly Amanda, Cris Correia e outras garotas. Isabela Vasconcelos, Gabriela Barcelos, todos os moços maravilhosos que tiveram a gentileza de me fazer umas perguntas. E vai ser um hangout sobre o amor humano. Elas puseram lá considerações filosóficas, mas não sei se é consideração filosófica. Eu estou falando de coisas que eu sei da minha vida pessoal e que não sei se serve para os outros, mas espero que ajudem em alguma coisa. Então, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.